Lembro de uma vez, quando te conheci, Jesus. Minha vida era bela e cheia de luz. Mas o tempo foi passando e tudo enfim mudou. Iludido pelo mundo, aquele dia enfim passou. Preciso voltar para o meu lugar. Quando a Cristo eu aceitei, eu quero viver, também renascer. Eu quero seguir a tua lei. Enganado pelo pecado eu vivi. Foram dias terríveis demais. Minha cruz eu abracei e não deixo jamais. Preciso voltar para o meu lugar. Quando a Cristo eu aceitei, eu quero viver, também renascer. Eu quero seguir a tua lei. Enganado pelo pecado eu vivi. Foram dias terríveis demais. Minha cruz eu abracei e não deixo jamais. Preciso voltar para o meu lugar. Quando a Cristo eu aceitei, eu quero viver, também renascer. Eu quero seguir a tua lei. Almas que estão sem Deus, mas de braços abertos está Jesus, o amado Redentor. Preciso voltar para o meu lugar. Quando a Cristo eu aceitei, eu quero viver, também renascer. Eu quero seguir a tua lei. Obrigado, Senhor, por me amar e perdoar.